Olá, olá, meus amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais um Contos de Contar. Eu sou a Drica e, como sempre, este programa é muito especial. Neste, vamos ter novos amiguinhos, novas aventuras para vocês brincarem, para vocês viverem e também músicas e lições para vocês aprenderem. Eu espero que gostem, se divirtam muito, assim como eu também me divirto a fazer este programa dedicadinho todo a vocês. Eu já volto e divirtam-se! Era uma vez uma pata muito reguila e esperta que nunca fazia o que lhe mandavam. A sua mãe, Dona Choca, não sabia mais o que fazer. Dos seus três filhos, aquela era a que mais trabalho dava. Todos os domingos a aldeia enchia-se de gente. Pelo caminho, meio a correr, lá vinha a Dona Choca e as suas crias. Quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá. Sem perder os seus filhos da vista, ela dizia: Milito, vem lá se ele te portas mal em frente às pessoas. Já vai, mamã, disse ele. Pipoca, não te esqueças de agradecer todo aquilo que te derem. Eu não vou esquecer, responde Pipoca. Tranquinas, tu faz por isto portares bem, ouviste? Achando estranho ela não responder, olha para trás. Tranquinas, tranquinas. A Traquinas tinha desaparecido. Meus filhos, não saiam daí que eu já volto. Dona Choca começou em alvoroço à procura da filha. Toda a gente começou a comentar tal balbúrdia. Se aquela pata fosse minha filha, levava um castigo tão grande que ela ia passar a ser a pata mais bem comportada da aldeia, dizia a senhora Ursa. Aquela pata está muito mal criada, é o que é, dizia a dona Saltitona. Cansada tanto procurar, encontra os lindos passarinhos pousados numa árvore a conversar. Desculpem, mas por acaso não veio para aqui uma pata? Perguntou a dona Choca. Sim, sim, passou uma pata por aqui, disseram. Para qual foi? Perguntou a dona Choca. Ela foi para o lado do rio, disse um passarinho. Muito obrigada, segundo coração, disse, despedindo-se. Assim, lá foi ela a caminhar pelo carreiro que o passarinho tinha dito. Veio ao pé do rio, estava a pequena Traquinas a brincar. Traquinas! Começa a mãe a gritar. De tão entretida que estava, a Traquinas rendeu pela presença da mãe. Estás-me a ouvir? Perguntou Dona Chota. Mamã! Assustou-se. Quem é que não saiu para mim? Perguntou a pata. Ninguém, mas... respondeu o patinho. Nem mais. Vai ficar de castigo ao partir de hoje, disse. De castigo não, disse a pequena a chorar. Eu juro que a partir de hoje vou portar-me bem. Nessas parrelas já não caem. Fizeste-me passar vergonha em frente toda a aldeia. Agora vais ter que aprender. A pequena Traquinas foi o caminho todo a chorar. Por vezes, a dona Choca perguntava-se como era possível aquela filha ter saído assim. Quando chegou à aldeia, pegou nos outros filhos e foi para casa. Quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá. A partir desse dia, a Traquinas parece que aprendeu a lição. Thank you. Estou aqui de volta para me despedir e desejar-vos uma boa semana, uma boa escolinha e espero que se tenham divertido com este vosso programa. Para Para a semana estou de volta com novas músicas, novas aventuras, novos amiguinhos e nova brincadeira. Portanto, muitos beijinhos da vossa amiga Drica. E divirtam-se, porque o mundo é vosso, é das crianças.